pegar. Cinematográfica é pra quem pode, estilo Hollywood, na terra do sacode. Pobre, nasci com pouca sorte, foda-se, mando aqui. Com dinheiro, droga, eu mando aqui. Filma, malandro sai do inferno, em pleno céu azul, no mosquito de ferro. Eu quero outro final, mudar todo o roteiro. Mocinho vai perder pro bandido verdadeiro. Eu pago, chama lá o Pablo, liga os loucos. Cinema novo, o crime organizado, estrelando a SWAT e todo FBI. Eu quero o Kojak correndo atrás de mim aí. No estilo poderoso chefão, serei o rei latino-americano, comandando o tráfico da nação. Diretamente do Morro do Juramento, eu treto, eu só lamento. Se Zé Mané der brecha, vai cumprir seu papel com tiro na testa. O que não presta, me resta, sobrou pra mim. Não interessa, eu vou até o fim assim. O crime nasceu independente. Na subida do morro é diferente. Chega como eu cheguei, bicho solto. Fica como eu fiquei, falando nunca falha. Chega como eu cheguei, atitude, fica como eu fiquei. É preciso ser malandro. Chega como eu cheguei, bicho solto, fica como eu fiquei. O crime é o crime, eu não posso errar. O filme é só um filme, então vem, me filma. Posso sonhar, até tentar ser feliz, ser do bem e não do mal, sem desistir. Melhor assim, quem dera fosse assim. A vida numa tela de cinema, se fosse assim. Meu fim trágico, drama urbano do subúrbio. Seria o vencedor, o melhor do mundo. Melhor filme de ação, melhor diretor. Aqui é ladrão, irmão. Melhor ator, não. Corta, volta, liga, faz tudo de novo. A fotografia saca só, que muito louco. O esgoto, o calor, o cheiro podre. O Cristo Redentor, lá. Tipo assim, um moleque descalço de bermuda, sem camisa, cabelo black. Tipo um soldado na área, chapando coco, com uma PT na cinta, no pé do morro. Eu venho no mosquito bem tranquilo, começo uma salva de tiro. O clima é intenso, quente. A subida do morro é diferente. Chega como eu cheguei, atitude, fica como eu fiquei. Malandro nunca falha. Chega como eu cheguei, fica como na moral. Chega como eu cheguei, bicho solto. Fica como eu fiquei, jeito homem. O dono do mundo. Até as últimas consequências. A vida é uma prisão, as cores da violência. O dono da rua, ou melhor, do morro. Favela, cidade proibida, que nome eu dou. O predador, Scarface, jogo bruto. Febre da selva, sobrevivendo ao jogo. Inimigo público, barra pesada, perigo para a sociedade. Eu sou sozinho na vida, né? Não tem ninguém por mim, então minha afinidade é essa mesmo. Eu ainda não sou bom. Ambição em alta voltagem, pra mim tanto faz, tanto vai fazer, não interessa. Coloca tipo assim, a fuga mais fodida do planeta Terra. A vida mais sofrida, a história que ninguém acredita. A traição, a dor, o amor, se liga na fita. Bandido, polícia, Palmeiras, Corinthians, Deus e o diabo, Flamengo, Vasco. Uns bagulho que não combina, o que que eu faço? Essa porra é minha vida de verdade. O sangue não é maquiagem, não tem dublê. O tombo não faz eco, o som não é estéreo. Esse cenário é muito triste e deprimente. A subida do morro é diferente. Vem conferir, mundão, chega mais, pode fumar. O movimento é geral. Gente de valor mora aqui, esse aqui é o lugar. O 9 desce, sobe. Pode ver. O movimento é diferente. Isso aí. O movimento é diferente. Essa aqui vai pra favela do Rio, pros morros do Rio. Alô, como vai, como é que é? Favela de tudo quanto é canto do Brasil. Alô, como vai, como é que é? Malandro é malandro, mané é mané. Alô, como vai, como é que é? Confirmar, pode crer que é. Alô, como vai, como é que é? Se liga aí, ladrão, 4P é o que há. Alô, como vai, como é que é? Apelidado X, preto bomba. Alô, como vai, como é que é? O crime é o crime, eu não posso errar. Alô, como vai, como é que é? Filme é só um filme, então vem, me filma. Alô, como vai, como é que é? José Carlos dos Reis ensina, vulgo Escadinha. Alô, como vai, como é que é? E aí, KLJ, risco original.